149, vai passar nível 190, chama o centro na frequência 128.35, alterne 123.8. Skyliner 0 on the ground at 5-5. Vacator running the next intersection to your right. Taxi approved via Alpha and Juliet to stand 11. Stand 1-1 on this frequency, call 7490. Finally, vacate via Alpha and Juliet, gate 1-1, remain your frequency, call 7490. 225, vou direto a Lagoinhas, prezado via chegada a Ponce, desse Matan 050, Penegal na 098. Contato radar, desce a chegada Conf, para 463, Penegal na 018. Chama 25 autorizado, certo? Tá, na 25. Salvador, bom dia, 131, 71, informação Quebec. 71, 71, informação Quebec, confere. Para Guarulhos, eu já tenho um nível de voo 320 aprovado, os senhores que estão despertados. 71, 71, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Correção, nível de voo autorizado 320, 320. Saída Sanvo 1, transição Motiva, está em uso no zero. Transponder 5274, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8, 31, 71. Autorizado Guarulhos, via 320, via rota do plano 010, decola da 1, código transponder 5274, e o controle 1274, gota de meta correta, da 3171, portão 9, chame pronto para pushback acionamento. Lima 225, eu desejo a velocidade para 220 mais. Dezembro 220 mais, Lima 225. E o controle 120.8. Delta, saída, saída, Momo, Mike Oscar, transmissão, transmissão voltada, chefe. Ok, transmissão, Momo, Momo, WhatsApp. Correto, chefe, procedimento correto, passarei o 2221, o parte 3, chame pronto para o push para o chamamento. Assim farei, senhor. Na 225, vetoração para reconhecimento, manter a presente prona, limitado pelo localizador. Manter a prona, limitado pelo localizador, 225. Chamar na 225, desça para 2010. 2010, 225. Azul, Alfa e Alfa November. Alfa e Alfa November, prossiga. Muito bom dia, Alfa e Alfa November, parte 3, para autorização de agora, parte principal, posição número 1 no infra-oriente. Copiado, Alfa e Alfa November, autorizado início do reboque, chama no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Alfa e Alfa November. Alfa e Alfa November, chamará, obrigado. Para o localizador, curva esquerda na prua 130, cruzado final e elétrico que vem para estabilizado. Esquerda 130, para estabilizado na 230. 5 a bordo, alternando o galeão, 3 horas e 55 de autonomia. Copiando, 131-71 no taxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera da pista no 0, Kennedy no 0-1-8. Chame pronto para decolagem, não posso esperar a pista no 0-3-1-7-1. Está 3-1, central autorizado via pátio, Índia no ponto de espera no 0-1-8, pode esperar até o ponto. Oi, muito bom dia, o gol na 776, passando em Serra e aviação no 0. 9776, bom dia, tráfego avistado, Kenigal no 0-1-8, pistão no 0 molhado, senhor. Pouso autorizado, pistão no 0, vento 1-3-0 graus, 09 nós. Viva, pouso no 0, 9776. Liberal 9972, contato com o Rodab, isso para 4003, Kenigal no 0-1-8, chegada boné de 1. Aproximadamente 2 minutos para o push, passarei do 2221. 2221, escuta aguardada. 2 na minha 225, estabilizado aqui 1 a 0. Charme 225, bom dia. Tráfego ainda não avistado, Kenegal no 098, número 2 para pouso em Salvador, continua a aproximação. Reporta ali, pista livre, Charme 225. Sete, sete, meia no solo aos 2-1, libera a pista próxima à interseção à direita. Taxi aprovado via Alfa, chama ingresso da Taxi Juliette nesta frequência, voo 97 ou 76. Direita Alfa, reportar Juliette nessa frequência. Negativo, é possível pista molhada. O Gol 976 poderia confirmar se a pista se encontra molhada ou seca? A pista está molhada, para agora com a pouca cenário. O 625, copiado a informação? Pegaram o posto. O 625, pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, com no 0 mais. Autorizado o pouso no 0625. Rodrigues, 171, por gentileza, confirme se resolve com a Airbus da Avianca. Agora, curta final, posto no 0. Apelo, 3171. 3171, após a passagem do tráfego, que pôs autorizando alinhar e manter a posto no 0, com 3171. Após o tráfego, na posto final, e manter com 3171. Passageiro 2221 no pátio 3, eu tenho aeronave da Azul sendo rebocada neste pátio. Assim que a mesa passar a calda, o senhor tem livre pushback acionamento, chama enquanto que o táxi. Passageiro 2221. 973, contato radar, desça para o nível de voo 050, chegada com MED 1. Guarde aproximadamente um minuto para ingresso no pátio. Guarde, obrigado. Sim, obrigado. Meia 6225 no solo aos 24, libera a pista próxima e interseção à direita. Taxi aprovado Alfa, chama ingresso da Taxi Juliette, nesta frequência 6225. Ok, levantando o prato, aprovado Alfa 10 Juliette, 9776, autorizado ingresso Juliette, portão 04. Juliette, portão 4, voo 9776. Contato radar, vista via chegada com MED 1 para o nível de voo 060, vigilância radar. 171, decolando os 25, chame agora o controle de Salvador na frequência 120.8, senhor, bom voo. 208, São Salvador, 3171, no voo. Controle Salvador, 3171, um bom dia. 3171, bom dia, suba via seleção, voando para o nível 320. Viação voando 320, autoriza a prova de morte, 9131, setor. 2000, voe direto Lida. 9000, Lida, 31, setor. Mais da Juliette. Mais da Juliette, então, né, 25. Tem condições de decolar a partir da interseção ou o táxi é sem cabeceira? Tem que estar sem a cabeceira, cara. Então, autorizado ingresso. Autorizado ingresso, chame, alinhado e pronto. Pois não, táxi via pista, chama próximo à cabeceira. Eu tenho um tráfego agora aproximadamente 4 minutos para pouso pista zero. Autorizado ingresso, chame perto da cabeceira o passaredo 2220. Acelerando o possível. 972, complete final ILS, China 2018, decimal 95. Completo, 1095 ILS. Corre Salvador, muito bom dia, 972 Esperão, estabilizado ele está a 0 baixo para trabalho. Bom dia, Cidão 9972, tráfego ainda não avistado, aqui legal no 0 no 8, pistão no 0 molhada, continue a aproximação, reporta ali pista livre, senhor. Continua a aproximação, guardando a pista livre, 9972. Do 2221, autorizado a decolar, pistão no 0, vento de 1,50 graus com meia dúzia de nós, carregal no 0,8. 2221. Teste 2, reporto um ATR da parceria do Goiânia iniciando a rolagem, pista 1 no 0, reportaria pista livre, senhor, continua a aproximação agora, autorização de pouso. 7, 9, 9, 6, 2. 2, pouso autorizado, pista 10, senhor, vento de 140 graus com 07 nós, que negão no 08. Pouso autorizado na 10996. Salido 2221, decolado 133. Chame agora o controle Salvador na frequência 10, decimal 8, senhor, com voo. 1208, valeu, obrigado. Dia, desça via chegada 10 para 4 mil pés, general 1018. Federal 9972 no solo 35, libera pista próxima interseção à direita. Taxi aprovado via Alfa, Kilo até o pátio 3, atenta ao sinalizador naquele pátio. Federal 9972. 9972, autorizado o táxi para o pátio 3. Informa ali na porta final, rajada de vento muito forte. Rajada de vento forte na final, pista 0, ciência, informa ali os outros tráfegos, claro. Precisa. Coliseu à direita, prod. 320. Quantas milhas vai manter? Devido a uma formação em próximo aeroporto. 3221, autorizado desvio, confirme por quantas milhas? 6 milhas. A gente fala quando tiver condições de voar na TAP. Ah, coisa aí, ó, 2220. Azul 5126. Bom dia, informação Golf, confere. Aguarde coordenação para o nível 340, senhor Confins. Prepare subida Arbor 1, transição, correção. Arbor 1 após Elefa, após direto Tozombi. Autorizado, final e aliás, que se reforma estabilizado. É bom ser estabilizado, está na venda aí. Está preocupado que nem no 018, pista 10 molhada, foram reportadas fortes rajadas de vento na final pista 10 já. Sete mil pessoas do pista 10, vento de 130 graus com 1.49. Presidente, livre pouso, Rio 5973. 221, forma o tráfego 1 hora, 20 milhas, rumo sudoeste, passando uma centena para o 090, mais 73 da rua. 221. 221. Passando o 2, 093, tráfego 11 horas, 18 milhas, rumo noroeste, passando 70 para o nível 080, 1472. Passarido 2221, presente sem condições da proa 310, 310. 310 autorizado, fome quando tiver condições igual a TAP, sumindo ainda o nível 080 restrito. Restrito ao intensa, quando é nível TAP, quando possível. Ainda mantendo 080. Na prova de WhatsApp mantendo 080. Passarido 2221. Unido 25, complete final LS, assistindo a torre 18 decimal 95. 1895, vou chamar, obrigado. A gente mantém a 090, gol na 093. Santa 9125, final da 10, bom dia. Confere, senhor, só falta a recoordenação do seu nível. Eu tenho 360 já aprovados, só que eu tenho 36. Muito bem, então, por agora no portão 8, o senhor tem livre o pushback acionamento, aguardando aproximadamente 2 minutos 4 e 5 anos 2. Solos 4-1, libera pista próxima interseção à direita. Taxi aprovado via Alfa e Kilo. Até o passo 3, atenta o sinalizador naquele pátio, Rio 5973. Gente, livrando a primeira à direita, Alfa, Kilo, atenta o sinalizador, pátio 3, Rio 5973. Corretando o avião 95, final da 10. Bom dia. Bom dia, tá 9125. O tráfego ajustado tem igual no 08. Foi reportado que pela aeronave que precedeu o rio que acabou de pousar agora, fonte rajada de vento na final pista no 0. O senhor tem pouso autorizado pista no 0, vento 130 graus com 13 bar. CF, livre pouso 10, tá 9125. Obrigado pela informação. Paulo, na transição deve ser uma forma forte, pode ser desvio pela esquerda. Olha a proa que vai manter até interceptar o localizador. Pode ser 030 ou manter a rota. Se essa proa que se encontra no momento, onde a proa intercepta o localizador? Pode ser, manter a proa, intercepta o nave 722. Está fazendo para restrito 80 ainda, senhor? Sim, ainda, restrito 80. Federal 9970, controle. Pode ser, já. Está mantendo a proa 040, confirma. Estou com a proa magnética 055, proa de tapa. Até a proa 055 e intercepte o localizador nesta proa, descendo para 2 mil pés. Interceptando a 055, descendo para 2 mil pés, federal 9970. O 993 tráfego informar naturalmente superado, desse mantém a 4 mil, sob de operação para sequenciamento, curva direita na proa 240, limitado pela TDMIC 1905 do MDB Sintra. Passaria do 2221, continue a ascensão para o nível 160. Subindo para 160, 2221, passa a reta. Chamada para a reação direta, está 9126. Azul 5126, pronto para a cota. Azul 5126, autorizado Sierra Bravo Charlie Foxtrot via Azul 21, no nível de voo 360. Saída Arbor 1, após Arbor voa Elefa, após direto, pista em uso no zero, transponder 5405, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8, Azul 5126. Salvador, bom dia, Elta 3153. Para Galeão 340, estamos com a formação Golf. Correto, cotejamento Azul 5126, chame pronto do táxi, senhor. Pronto, tá. Azul 5126, táxi aprovado via pátio principal em Índia até o ponto de espera da pista no 0, que é igual no 0 no 8. Chame pronto para decolagem, ponto de espera pista no 0, Azul 5126. Azul 131-53, bom dia. Galeão, tem um 340 já aprovado, Golf com 0-4. Bono 093, curva à esquerda na proa 190. Vai ultrapassar o curso do localizador, seu limite agora é o QBMIC 080 de cima. Esquerda 190, limite agora 0-7, Bono 093. Azul em direção para a espera agora, o mesmo proveniente da posição 8, após ingresso Juliette para o portão 9, está 9125. Portão 9, dando passagem, o azul já visou, está 3925. 31-53, na escuta para o Copa Galeão 340, Golf confere. Prazer, está na escuta. 31-53, autorizado Sierra Bravo Golf Lima, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340, saída Sanvo 1, transição Doclo, pista em uso no zero, Transponder 5411, frequência do controle Salvador, 120 do Small 8-3153. 3153, autorizado para Galeão, 340, São 1, local para a transição, Sapu. 5411-208, outra 3153, 7, desculpa, novamente, tem outro lado em cima. Correto, cotejamento com 3153, portão 2, chame pronto para o pushback, acionamento, sem problema, senhor. Correção, 3253. Duna, compete final IOS, chama a torre, número 8, décima 95. Chama a torre, 295, considerar 99, fechado. Circular, pistão no zero, vento 120 graus com 109, que é legal no 098. Torre, bom dia, considerar 99, 70. 9970, bom dia, tráfego agora avistado, Kennedy no 018. Continua a aproximação, chão e passando externo, senhor. Eu tenho o Embraer da Azul alinhando agora e irá iniciar a rolagem aproximadamente mais 10 segundos. Dispositivo, o sinal vai chamar passando externo. Complete final ILS, chama a torre, número 8, 295. 295, 305.